vem me chamar. Me convidou pra curtir. E quantas noites vivi, e quantos frevos saí. Mas vi que não é pra mim, por quê? Hoje eu mudei e tô de boa. Mudei e tô de boa. Hoje eu mudei e tô de boa. Mudei e tô de boa. Hoje eu mudei e tô de boa. Mudei e tô de boa. Hoje eu mudei e tô de boa. Mudei e tô de boa. Hoje eu mudei. Saí da bagaceira, vida que eu vivia, os frevos, as carreiras, tudo ilusão, o diabo te consome. O mano sem Jesus se sente até menos homem. Moleque tá virado, desde ontem ele não dorme. Sempre se esquivando dos caras da G-Top. Só quer saber da droga, faz um corre, se ergue, o rap salva. Muito mais que o GDF, nas adversidades, Jesus está comigo. Eu chamo ele de pai, ele me chama de filho. A luta não é fácil, mas eu sigo na batalha. Traço a minha meta pro mundão, não deixo falha. Hoje tô diferente, tá mudada a minha mente. Com Cristo no coração, sou mais um sobrevivente. Venha correr com nós, em direção à luz. Toda essa maldição eu repreendo em nome de Jesus. Hoje eu mudei e tô de boa, mudei e tô de boa. Hoje eu mudei e tô de boa, mudei e tô de boa. Hoje eu mudei e tô de boa, mudei e tô de boa. Hoje eu mudei e tô de boa, mudei e tô de boa. Hoje estou liberto da prisão sem muro, do meu passado sujo, imundo e obscuro. Deixei de lado o frevo, a droga, a piranhagem, todo interesseiro e a falsa amizade. Mundo de pecado que muitos estão vivendo, puxando fumaça pra fazer o pensamento. No corre na madruga procurando alegria, andando pela rua até virar o dia. É tudo ilusão que o diabo traz, vida de tormento que tirava minha paz. Pensar que vida boa é viver na brisa, mal sabe ele como é viver a vida. A vida é muito dura só pra quem é muito mole. Levanta sua cabeça e vai fazer seu corre. Foi triste e difícil tudo que eu passei, mas hoje estou feliz vivendo com o meu rei. Hoje eu mudei e tô de boa, mudei e tô de boa. Hoje eu mudei e tô de boa, mudei e tô de boa. Hoje eu mudei e tô de boa, mudei e tô de boa. Hoje eu mudei e tô de boa, mudei e tô de boa. Lembra na casa de recuperação, tentando sair da droga, do lixo desse mundão. É parceiro, não tem como esquecer, foi o primeiro passo pra gente vencer. É isso meu parceiro, e foi um passo difícil, mas pra ter vitória tem que ter o sacrifício. Com toda certeza tem que ter opinião, pra tá na bênção hoje, do passado eu abri mão. Larguei tudo de lado rumo a nova caminhada, ainda a saída, você que tá nessa estrada. Você quis mudança e assumiu seu erro, só de tá aqui pra mim cê já é guerreiro. E dá pra ver a diferença no brilho do seu olhar. Deus fez assim com a gente, faz com quem acreditar. Então chega de desgosto pra família e pra coroa. Me joguei daquela vida, hoje eu mudei e tô de boa. Agora mesmo o crime vem me chamar, me convidou pra curtir. E quantas noites vivi, e quantos frevos saí. Mas vi que não é pra mim, por quê? Hoje eu mudei e tô de boa, mudei e tô de boa. Hoje eu mudei e tô de boa, mudei e tô de boa. Hoje eu mudei e tô de boa, mudei e tô de boa. Hoje eu mudei e tô de boa.